Todos prendem os meus braços. Nas pernas uma bola de 5 quilos de aço. Como um animal eu fui caçado, aprisionado, humilhado e brutalmente traficado. Estou a caminho de uma terra que desconheço, pra ser maltratado, tratado como bicho. Eu tô na fila do embarque, adeus África. Estou sendo vendido por 10 moedas de prata. Sou mercadoria, quanto mais forte, mais valiosa, tipo diamante negro. Sou pedra preciosa, vários dias de viagem em um porão escuro, dividindo o espaço com ratos. O ambiente é sujo, bosta pra todo lado, vários corpos estirados. O cheiro de carniça é insuportável, como se não bastasse a minha anemia. Estou sujeito a pegar pneumonia. De 50 que embarca, 20 chega vivo. 15 doente e apenas 5 sadios. O balanço do navio mostra o mar nervoso. Passageiro de primeira classe, hoje eu como o resto. Nada pra cobrir meu corpo nu, eu sinto frio. Estou sujeito a nem chegar vivo. O branco não me entende, não compreende minha dor. Me trata como um animal pela diferença de cor. Ao pisar no Brasil condecorado, com marca de ferro quente em meu braço, o senhor de engenho recebe a mercadoria, confere e paga a vista. Navio negreiro, da cinza lá as favelas, calabouço de ódio acumulado aqui no peito. Navio negreiro, da cinza lá as favelas, pela fresta da janela é por onde vejo a luz do sol. Vários iguais a mim puxando carro de lenha. O sofrimento é constante, a dor é imensa. Levando chibatadas no tronco, eu vejo o índio, o motivo. Havia fugido, fui tirado do paraíso e posto no inferno. Daqui só saio se for pro cemitério. A preta africana está na cozinha. Na madrugada é forçada a ser alegria, objeto sexual pra felicidade do patrão. 9 meses depois nasce mais um negão, sem registro, rejeitado, sem reconhecimento. É só um filho de criada, o moleque é preto. A vida em cativeiro diminui o tempo de vida. As marcas de sofrimento são claras ao fim do dia. Neguei um dia de trabalho, eu não sou máquina, fui castigado. Com 50 chibatadas me encheram de correntes, me tiraram até a água. O grito de socorro ecoava da senzala. Cansados dessa humilhação, nos revoltamos, fugimos e formamos quilombos. Só queremos viver com um pouco de dignidade. Lutamos por um simples sonho, a liberdade. Depois de várias tentativas fomos derrotados. Os sobreviventes fugiram, o sonho estava acabado. Mataram zumbi, o nosso herói negro. A primeira batalha infelizmente perdemos. Hoje o grito de socorro vem dos guetos, pois até hoje sofremos com o preconceito. Navio negreiro, da cinza lá as favelas, calabouço de ódio acumulado aqui no peito. Navio negreiro, da cinza lá as favelas, pela fresta da janela é por onde vejo a luz do sol. O Brasil ainda sobrevive à custa do sangue negro, à custa do sangue pobre, à custa do sangue escravo. O opressor comanda, dita as regras, as ordens, pois está munido do maior objeto de poder, o dinheiro. A vítima, por sua vez, simplesmente obedece, pois precisa sobreviver. A equação é simples: navio negreiro, capitão do mato, chicote, senzala, pão, água, senhor de engenho. Ou seja, camburão, polícia, pistola, favelas, salário mínimo, empreiteiros, banqueiros, empresários, madeireiros, toleiros, opressores. Aqui, cada palavra carrega em si dor, amargura, angústia e, acima de tudo, revolta. Não foram os punhos da princesa Isabel que estabeleceu tal liberdade, e sim os nossos próprios pulsos. Criaram cotas nas universidades brasileiras, lei que tornou o crime de racismo inafiançável. Mas nada disso mudou o cenário. Ainda somos escravos de um salário mínimo que mal paga as nossas contas no fim do mês. Ainda hoje, recebemos ordens, somos manipulados a aceitar as condições que nos são impostas. Resistência e luta até o final dos nossos dias. O espírito revoltado e combativo ganha força. Kaeji, a voz de quem não tem a voz. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Todo camburão.